essa convicção. É mais do que palavras, isso é de coração. Sei que tua verdade, Deus, sempre estará viva. Temê-la é requisito pra toda sabedoria. Sei que não sou nada e senti menos ainda. Não consigo entender porque amou a minha vida. A fé às vezes fraca persiste em te encontrar. Meus sonhos e meus planos diante do teu altar. Como eu queria minha vida igual a sua, mas meu ego interfere tudo, então se tumultua. Não quero ter um mundo e perder a minha alma. É melhor ter mais de ti, desse mundo não ter nada. O erro dos humanos foi abandonar o Senhor. Esqueceram que são bons, pisaram no primeiro amor. Quiseram holofotes, se perderam tua essência. Mas querem minha vida, o Senhor em evidência. Perfeito, santo e belo, pelo meu Senhor espero. Mas que tudo o que mais quero é o Senhor vivendo em mim. Que tudo seja eterno, pois busco com muito esmero ter o coração sincero pra ser todo teu, enfim, meu Senhor. A ti dedico a minha canção, meu Senhor. Cada verso é uma simples oração, meu Senhor. Andar contigo em obediência, que diminua eu, quero ter a tua essência. Andei pelos meus passos, cansei rápido demais. O caminho era frio, sem amigos e sem paz. Não há nada nem ninguém como meu doce Jesus. Não há brilho mais intenso do que sua santa luz. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. A razão do meu viver, o que mais posso querer? Não é mera coincidência e muito menos sorte. Só de ouvir a tua voz meu coração bate mais forte. Quem é como o Senhor? Quem pode compreender? O santo que ama tanto, tanto eu quanto você. A ele a glória, o louvor, a honra e as palmas. A canção, a adoração, o amor das nossas almas. Dá-me um coração igual ao teu e tira o meu de pedra, que por mais que se esforce constantemente erra. Viverei tua presença e na obediência, que prevaleça em minha vida só a tua essência. Perfeito, santo e belo, pelo meu Senhor espero. Mas que tudo o que mais quero é o Senhor vivendo em mim. Que tudo seja eterno, pois busco com muito esmero ter o coração sincero pra ser todo teu, enfim, meu Senhor. A ti dedico a minha canção, meu Senhor. Cada verso é uma simples oração, meu Senhor. Andar contigo em obediência, que diminua eu, quero ter a tua essência. Quem sou eu pra não louvar teu nome, clamar o teu nome? Tá certo que sou pó, um simples vulnerável homem. Tua bondade é sem medida e não tem como esconder. Humanos são insanos, não conseguem agradecer. O maior e o melhor, o rei que está sobre os reis. Não há ninguém que possa revogar as suas leis. Seguro tua mão, não solto nem um segundo. Tua presença é impagável com as riquezas desse mundo. Mais que o ouro, a prata te quero aqui comigo. Além de servo, quero ouvir dizer que és o meu amigo. Teu sorriso é meu sorriso, bom poder te alegrar. Tua voz é que ilumina a estrada que eu vou trilhar. Ser como meu Senhor, quero tua essência em mim. Eu sou teu e tu é meu, perfeito e simples assim. Firme sem complicação na vida, pude entender que escreve certo em linhas certas, nós que não sabemos ler. Perfeito, santo e belo, pelo meu Senhor espero. Mas que tudo o que mais quero é o Senhor vivendo em mim. Que tudo seja eterno, pois busco com muito esmero ter o coração sincero pra ser todo teu, enfim, meu Senhor. A ti dedico a minha canção, meu Senhor. Cada verso é uma simples oração, meu Senhor. Andar contigo em obediência, que diminua eu, quero ter a tua essência.